Cheiro 16, página 93. No silêncio, lembro-me da cena. Tinha chegado a casa depois de um dia no bosque com o meu pai, sentada no chão com a prima que começava a aprender a andar, cantando a árvore da forca, fazendo colares com bocados de corda velha, como dizia a canção, sem perceber o verdadeiro significado das palavras. Mas a melodia era simples e fácil de harmonizar, e naquele tempo eu era capaz de decorar qualquer coisa posta em música, depois de a ouvir uma ou duas vezes. Subitamente, a minha mãe tirou-me os colares de corda e estava a gritar com o meu pai. Comecei a chorar, porque a minha mãe nunca gritava, e depois a prima também começou a chorar, e eu fugi lá para fora para me esconder. Como tinha apenas um esconderijo, no prado, por baixo de uma madre silva, o meu pai encontrou-me imediatamente. Tranquilizou-me e disse-me que estava tudo bem, só que era melhor não cantarmos mais aquela canção. A minha mãe queria que eu a esquecesse. Por isso, claro, cada palavra ficou imediata e irrevogavelmente gravada na minha memória. Não a cantámos mais, eu e o meu pai, nem falámos mais nela. Depois de ele morrer, costumava lembrar-me muitas vezes dela. Quando cresci, comecei a perceber a letra. A princípio, parece que um homem tenta convencer a namorada a encontrar-se secretamente com ele à meia-noite. Mas é um lugar estranho para um encontro. Uma árvore onde um homem foi enforcado por homicídio. A amante do assassino deve ter tido alguma coisa que ver com o homicídio. Ou talvez fosse apenas castigá-la, de qualquer maneira, porque o cadáver gritou-lhe para fugir. Isso é esquisito, claro, a parte do cadáver falante. Mas é só na terceira estrofe que a árvore da forca começa realmente a inquietar-nos. Percebemos que quem canta é o assassino morto. Ele continua na árvore. E apesar de ter dito à amante para fugir, está sempre a perguntar se ela vem ao seu encontro. A frase "onde te disse para fugires para sermos ambos livres" é a mais perturbadora, porque a princípio pensamos que ele está a falar do momento em que disse à amante para fugir, presumivelmente para um lugar seguro. Mas depois perguntamos-nos se a intenção dele não era que ela fugisse para ele, para a morte. Na última instância fica claro que é isso que ele espera. A sua amante, com o seu colar de corda, enforcada ao lado dele na árvore. Costumava achar que o assassino era o homem mais sinistro que se poderia imaginar. Agora, depois de duas viagens aos Jogos da Fome, me decido não julgá-lo sem conhecer mais pormenores. Talvez a amante já tivesse sido condenada à morte e ele estivesse a tentar amenizar as coisas, dizendo-lhe que estaria à espera dela. Ou talvez achasse que o lugar em que a deixava era pior do que a morte. Não quis eu matar o Pita com aquela seringa para o salvar do Capitólio? Teria sido a minha única opção? Talvez não. Mas na altura não consegui pensar noutra. No entanto, imagino que a minha mãe achasse que tudo aquilo era demasiado perverso para uma criança de 7 anos. Sobretudo para uma criança que fazia os seus próprios colares de corda. Até porque o enforcamento não era coisa que acontecesse apenas nas histórias. Muitas pessoas eram executadas dessa maneira no 12. E calculo que ela não queria que eu cantasse a árvore da forca na minha aula de música. Provavelmente também não gostaria que a cantasse aqui, para o Pollux. Mas pelo menos não estou... Não, esperem. Estou enganada. Quando olho para o lado, vejo que o castor tem estado a filmar-me. Estão todos a observar-me atentamente. E o Polo, que se tem lágrimas a correr pela face. Porque, com certeza, a minha canção sinistra lhe fez lembrar algum episódio terrível na sua vida. Boa. Suspiro e encosto-me ao tronco da árvore. É então que os mimos gaios iniciam a sua interpretação de A Árvore da Forca. E nas suas vozes, a canção é bastante bela. Ciente de estar a ser filmada, Não me mexo. Até ouvir a Crescida exclamar, corta. O Plutarco vem ter comigo, rindo-se. Onde vais buscar estas coisas? Ninguém acreditaria se as inventássemos. Abraça-me e dá-me um beijo ruidoso em cima da cabeça. És de ouro. Não estava a fazê-lo para as câmaras. Protesto. Então ainda bem que estavam a gravar. Remata ele. Vamos, toda a gente. Voltamos para a cidade. Ao atravessarmos lentamente o bosque, passamos por um grande bloco de pedra e eu e o Gale viramos a cabeça na mesma direção, como dois cães farejando algo no vento. A Crescida repara e pergunta o que há nessa direção. Confessamos, sem ligarmos um ao outro, que é o nosso antigo local de encontro quando íamos caçar. Ela quer vê-lo, mesmo depois de lhe dizermos que não há lá nada. Nada senão um lugar onde fui feliz, penso. A saliência rochosa com vista para o vale, talvez um pouco menos verde do que o costume, mas as silvas estão carregadas de amoras. Aqui começaram inúmeros dias de caça e colocação de armadilhas, pesca e recolha de ervas, passeios pelos bosques, trocas de ideias enquanto enchíamos os sacos de caça. Era uma porta, tanto para o nosso sustento como para a nossa sanidade mental. E nós éramos a chave um do outro. Agora já não há Distrito 12 do qual fugir, nem soldados da paz para enganar, nem bocas famintas para alimentar. O Capitólio tirou-nos tudo isso e estou prestes a perder o Gale também. A cola de necessidades recíprocas que nos uniu de um modo tão forte durante todos aqueles anos está a desfazer-se. Nos espaços entre nós não aparece a luz, mas manchas escuras. Como é possível que hoje, perante a destruição do 12, estejamos demasiado zangados até para falar um com o outro? O Gale mentiu-me, na verdade. Isso foi inaceitável, mesmo que estivesse preocupado com o meu bem-estar. No entanto, o seu pedido de desculpa pareceu sincero e eu recusei-o com um insulto para ter a certeza de o magoar. Que nos está a acontecer? Porque estamos sempre zangados agora. É tudo muito confuso, mas por alguma razão sinto que se buscasse a origem dos nossos desentendimentos, encontraria lá os meus atos. Será que quero mesmo afastá-lo? Os meus dedos envolvem uma amora silvestre e arranco-a do caule. Revolvo-a delicadamente entre o polegar e o indicador. De repente volto-me e atiro-a na direção do Gale, bem alto, para que ele tenha muito tempo para decidir se a aceita ou não. E que a sorte, digo. Os olhos do Gale fixam-se em mim, não na amora. Mas no último instante, ele abre a boca e apanha. Mastiga, engole e completa a frase. Esteja sempre convosco. Demorou a dizê-la, mas disse-a. A Crescida manda-nos sentar no recanto de rochas, onde é impossível não nos tocarmos, e insta-nos a falar de caça. O que nos levou para o bosque, como nos conhecemos, momentos preferidos. Tornamo-nos menos frios, começamos a rir um pouco ao contar acidentes com abelhas e cães selvagens e doninhas fedorentas. Quando a conversa muda para o que achamos de traduzir a nossa perícia com armas para o bombardeamento no 8, eu deixo de falar. O Gale diz apenas: já há muito que deveríamos ter feito isso. Quando chegamos à praça da cidade, a tarde começa a escurecer. Levo a Crescida aos escombros da padaria e peço-lhe para filmar algo. A única emoção que consigo reunir no meio do cansaço. Pita, esta era a tua casa. Ninguém da tua família foi visto desde o bombardeamento. O 12 já não existe. E estás a pedir um cessar-fogo? Olho em volta para o vazio. Não há ninguém para te ouvir. Quando paramos diante do pedaço de metal que costumava ser a forca, A crescida pergunta se algum de nós tinha sido torturado. Em resposta, o Gale tira a camisa e volta as costas para a câmara. Olho para as marcas das chicotadas e volto a ouvir o assobio do chicote. Vejo o seu corpo ensanguentado e inconsciente, pendurado pelos pulsos. Para mim já chega, anuncio. Encontro-vos na aldeia dos vencedores. Vou buscar uma coisa para a minha mãe. Calculo que tenha vindo a pé, porque quando volto a mim, estou sentada no chão, diante dos armários da cozinha da nossa casa da aldeia dos vencedores, arrumando meticulosamente jarros de cerâmica e frascos de vidro numa caixa, colocando ligaduras de algodão limpas entre eles para impedir que se partam, embrulhando ramos de flores secas. Subitamente lembro-me da rosa no meu toucador. Seria verdadeira? Nesse caso, ainda estará lá em cima? Tenho de resistir à tentação de ir ver. Se lá estiver, só voltará a assustar-me. Apresso-me com as minhas arrumações. Quando os armários ficam vazios, levanto-me e vejo que o Gale se materializou na minha cozinha. É assustador o modo como ele consegue aparecer sem fazer ruído. Está inclinado sobre a mesa, com os dedos abertos sobre os veios da madeira. Pouso a caixa entre nós. Lembras-te? Pergunta ele. Foi aqui que me beijaste. Então, a forte dose de morfolina aplicada depois das chicotadas não foi suficiente para apagar isso da sua consciência. Pensei que não fosse lembrar-te, digo. Teria de estar morto para me esquecer. Talvez nem mesmo morto, afirma ele. Talvez seja como aquele homem na árvore da forca. Ainda à espera de uma resposta. O Gale, que nunca vi chorar, tem lágrimas nos olhos. Para as impedir de cair, inclino-me para a frente e encosto os meus lábios aos dele. Sinto calor, cinzas, desespero. É um sabor surpreendente para um beijo tão delicado. Ele afasta-se primeiro e mostra-me um sorriso forçado. Sabia que ias beijar-me. Como? Pergunto. Porque eu própria não sabia. Porque estou a sofrer, responde ele. Só assim consigo a tua atenção. Ele pega na caixa. Não te preocupes, Katniss, vai passar. E sai da cozinha antes de eu poder responder. Estou demasiado cansada para meditar sobre a última acusação do Gale. Faço a curta viagem de volta para o 13, enroscada numa cadeira, tentando não ouvir o Plutarque discursando sobre um dos seus temas preferidos, as armas que a humanidade já não tem ao seu dispor. Aviões que voam a grande altitude, satélites militares, desintegradores de células, aeronaves não pilotadas, armas biológicas com prazos de validade, extintas pela destruição da atmosfera, pela falta de recursos ou pelo excesso de escrúpulo moral. Pressente-se o desgosto de um chefe dos produtores dos jogos que só pode sonhar com esses brinquedos, que tem de se contentar com simples aeronaves, mísseis terra-terra, e velhas espingardas. Depois de entregar o meu fato de mimo gaio, vou diretamente para a cama sem comer. Mesmo assim, a prime tem de me abanar para me acordar de manhã. Depois do pequeno almoço, esqueço-me do meu horário e vou dormitar para o armário de material escolar. Quando acordo, rastejando por entre as caixas de giz e lápis, está de novo na hora de jantar. Recebo uma generosa porção de sopa de ervilhas e estou a regressar ao compartimento E quando sou interceptada pelo box. Há uma reunião no comando. Esquece o teu horário, diz-me ele. É para já, respondo. Seguiste alguma parte do horário hoje? Pergunta ele, suspirando. Quem sabe? Estou mentalmente desequilibrada. Levanto o pulso para mostrar a pulseira do hospital. E descubro que já lá não está. Vês? Nem sequer me consigo lembrar de que me tiraram a pulseira. Porque me querem no comando? Perdi alguma coisa? Acho que a crescida queria mostrar-te os propós do 12, mas julgo que os verás quando forem transmitidos, aventa ele. Para isso é que preciso de um horário, para saber quando os propós vão estar no ar, sugiro. Ele lança-me um olhar, mas não faz mais comentários. O comando está cheio de gente, mas guardaram-me o lugar entre o Finnick e o Plutarch. Os ecrãs já estão levantados na mesa, exibindo a programação regular do Capitólio. Que se passa? Não vamos ver os propós do 12? Pergunto. Não, responde o Plutarch. Quer dizer, talvez. Não sei exatamente que imagens o Beatty pretende usar. O Beatty acha que descobriu uma maneira de penetrar na rede a nível nacional, explica o Finnick, para que os nossos propós também sejam vistos no Capitólio. Está a trabalhar nisso, na defesa nacional, neste momento. Vai haver um programa em direto hoje à noite. Parece que o Snow vai aparecer. Acho que está a começar. O selo do Capitólio surge no ecrã, acompanhado do hino. Depois estou a olhar diretamente para os olhos de serpente do presidente Snow, enquanto ele saúda a nação. Parece barricado atrás do seu pódio, mas a rosa branca na lapela está bem visível. A câmara recua para incluir o Pita, um pouco afastado, e diante de um mapa projetado de Paname. Ele está sentado numa cadeira alta, com os pés apoiados numa travessa de metal. O pé da sua perna artificial mexe-se numa batida estranha e irregular. Gotas de suor irrompem pela camada de pó de arroz por cima do lábio superior e na testa. Mas é a expressão nos seus olhos, irada, mas desorientada, que mais me assusta. Ele está pior, murmuro. O Finnick agarra-me a mão para me dar apoio e eu tento aguentar-me. O Pita começa a falar num tom de voz frustrado sobre a necessidade de um cessar-fogo. Realça os estragos causados a importantes infraestruturas em vários distritos e, enquanto fala, acendem-se zonas diferentes do mapa, mostrando imagens da destruição. Uma barragem demolida no 7. Um comboio descarrilado com uma mancha de lixo tóxico derramando das carruagens tanques. Um celeiro desmoronando-se depois de um incêndio. Ele atribui tudo isso a ações de rebeldes. Trás, sem aviso, apareço subitamente na televisão, junto aos escombros da padaria. O Plutarch põe-se de pé de um salto. Ele conseguiu! O Beatty conseguiu entrar. A sala está ainda a reagir animadamente. Quando o Pita volta a aparecer, desorientado, ele viu-me no monitor. Está a tentar retomar o seu discurso, passando ao bombardeamento de uma central de purificação de água, quando um clipe do Finnick a falar da Ru o substitui. E depois segue-se uma autêntica guerra de emissões, com os técnicos do Capitólio a tentar travar o assalto do Beatty. Mas não estão preparados, e o Beatty, prevendo aparentemente que não conseguiria estar sempre no ar, tem um arsenal de clipes de 5 a 10 segundos com que trabalhar. Assistimos à deterioração da apresentação oficial, à medida que é bombardeada com as melhores imagens dos propós. O Plutarch contorce-se de prazer e quase toda a gente aplaude e incita o Beatty. Mas o Finnick permanece imóvel e calado ao meu lado. Olho para o Haymitch no outro lado da sala e vejo o meu próprio medo refletido nos seus olhos. O reconhecimento de que, com cada aplauso, o Pita foge ainda mais ao nosso controlo. O selo do Capitólio volta a aparecer, acompanhado de um ruído monocórdico. Isto dura uns 20 segundos, antes de o Snow e o Pita voltarem. O estúdio está em polvorosa. Ouvimos ordens frenéticas da cabina. O Snow tenta prosseguir com o seu discurso, dizendo que, obviamente, os rebeldes estão agora a tentar interromper a divulgação de informações que acham incriminatórias, mas que tanto a verdade como a justiça prevalecerão. A emissão completa será retomada quando a segurança tiver sido restabelecida. Ele pergunta ao Pita se, em consequência dos acontecimentos desta noite, ele quer dizer alguma coisa à Katniss Everdeen. Ao ouvir o meu nome, o rosto do Pita contrai-se de esforço. Katniss, como é que te achas que isto vai acabar? Que irá restar? Ninguém está seguro no Capitólio, nem nos distritos. E vocês, no 13? Ele respira fundo, como se estivesse com falta de ar. Os seus olhos parecem desvairados. Morrerão esta manhã. Em voz off, o Snow ordena: corta. O BT começa a transmitir, a intervalos de 3 segundos, uma fotografia da minha cara diante do Hospital do 8, lançando o caos. Mas, entre as imagens, assistimos aos acontecimentos reais que se desenrolam no estúdio. A tentativa do Pita de continuar a falar, a câmara derrubada para filmar o chão de ladrilhos brancos, a confusão de botas, o impacto de um golpe inseparável do grito de dor do Pita e o sangue dele salpicando os ladrilhos.